Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta noite maravilhosa aqui na Congregação Espírita Maria Bendita. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê a força necessária para conseguirmos entender as ideias e transmiti-las, pedindo à espiritualidade da casa que nos ampare também nessa tarefa, que é de refletirmos sobre a nossa existência aqui no mundo. Aqui somos nós encarnados e certamente temos os desencarnados aqui que gostariam de nos falar sobre muitas coisas que nós vivemos no dia a dia e gostariam de nos dizer, olha, continuem firmes nas suas lutas. Continuem todos os dias se esforçando, trabalhando, vivendo a vida como Deus permite que vocês vivam, porque aí é a grande oportunidade. Os Espíritos nos falam sempre, através de inúmeros médiuns, o valor que nós temos que ter para a nossa existência aqui na Terra. E pensando nisso, então, nós buscamos, através de algumas reflexões, trazer esse tema nesta noite, o valor das pequenas atitudes. Aqui nós temos uma ideia bem sugestiva das formigas trabalhando, carregando as suas folhinhas. E quando a gente pensa no que um formigueiro é, toda a dinâmica que aquela associação de seres tem ali, é algo impressionante. Mas a nossa abordagem não será biológica nesta noite. Nós vamos partir dos ensinamentos da filosofia espírita, da nossa religião espírita, baseando então em algumas ideias, como nós vamos ver. Quando nós pensamos na nossa vida, nós chegamos a uma conclusão a respeito da nossa existência aqui na Terra. A maior parte do tempo de nossas vidas aqui como encarnados, nós estamos vivendo em atividades cotidianas bem simples. Nós vamos ao supermercado, trabalhamos em oficinas, ou podemos estar cozinhando em casa ou no trabalho, fazendo a limpeza, podemos estar consertando automóveis, podemos trabalhar em vários setores da atividade econômica. E nós vamos, no dia a dia, consumindo um tempo muito precioso da nossa estada aqui no mundo com atividades corriqueiras, com situações que aparentemente não têm grande importância. E aí nós chegamos a uma conclusão, que a maior parte do tempo das nossas vidas, ela compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. O que que a gente faz realmente de importante no dia a dia? Da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Quantos têm a oportunidade de fazerem um ato de heroísmo? Salvar alguém ou criar algo genial, algo espetacular? É muito raro. Tem existências que passam sem ter tido nenhum evento assim marcante, importante. Tanto é que diziam, né, que se você fizesse, escrevesse um livro, tivesse um filho e plantasse uma árvore, você teria cumprido algo marcante no mundo. Mas mesmo essas atividades, se você pensar bem, diante de tantos livros que nós temos hoje, escrever um livro não é tanta coisa assim. Plantar uma árvore também não, e ter um filho é muito importante. Mas tem pessoas que têm vários filhos e nem reconhecem a importância disso. Mas nós vamos ver que a maior parte do nosso tempo está sendo despendida aqui na existência terrena com essas situações aparentemente sem importância. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse dia a dia, o que somos e o que fazemos nesse tempo, deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Nós estamos evoluindo quando estamos lavando louça? Nós estamos evoluindo quando nós consertamos um carro ou quando nós redigimos um documento e damos seguimento a alguma petição, algo que nos pedem? Ou eu, professor, quando corrijo uma prova, eu estou em evolução nesse processo? Ou tudo isso é apenas subsídio para a gente se manter aqui, para a gente viver? Como nós vamos ver, basicamente, tudo que nós fizermos aqui tem um impacto na nossa vida espiritual. E nós podemos considerar, então, que a nossa vida, desde a hora que ela começou, quando nós iniciamos o processo de reencarnação, foi estabelecido uma contagem de tempo. Nós viemos para cá com um tempo limite. Nós não sabemos, nós temos expectativas de quanto tempo nós poderemos viver. Poderemos viver 60 anos, 90, isso é muito variável para cada um. Aqui no Brasil há uma expectativa de vida de acordo com a população, os dados econômicos, sociais, de saúde, apontam para algo em torno de 75 anos. E esse é um problema que vem crescendo porque cada vez mais a população, não só brasileira, mas mundial, está envelhecendo. E cada vez mais nós temos uma população idosa em vários países do mundo. Isso está trazendo um reflexo na economia, no sistema previdenciário, em tudo. Porque nós estamos estendendo a nossa permanência de vida aqui. E quando a gente analisa a vida do idoso, a gente pergunta: qual o sentido de viver mais tempo? Por que viver mais tempo nessa rotina? Nós que entendemos a vida de acordo com a doutrina espírita, nós sabemos claramente que nada é obra do acaso. Tudo tem razões muito sábias, porque reside na sabedoria divina. Permite Deus que nós vivamos mais hoje, porque tem uma razão de ser. Tem um sentido para nós estarmos vivendo mais aqui. Por isso que nós nunca poderíamos pensar assim, numa determinada época da vida: o que eu estou fazendo aqui? Certamente eu estou evoluindo de uma forma ou outra. Se eu estiver aproveitando o meu tempo, eu estou aqui para esse grande processo de evolução espiritual. Mas como assim evoluir nessas situações cotidianas? Vamos ver logo mais como se dá esse processo. Então nós podemos considerar que há uma ampulheta simbólica que foi virada quando nós reencarnamos. A ampulheta é esse instrumento que se usava na antiguidade para medir a passagem do tempo em intervalos curtos. Uma hora, um quarto de hora, geralmente é um período de tempo curto. E essa ampulheta todo mundo deve conhecer. Ela é composta, então, por um recipiente que contém areia muito fina e ela vai lentamente caindo e se depositando. Nós podemos pensar que cada um desses eventos pequeninos de nossas vidas é um desses grãos que vão passando. Cada um desses eventos que nós vamos deixando dia após dia no nosso passado representa esse tempo nosso que está se esgotando. Parece que é pesado dizer assim, de pensarmos que o nosso tempo já passou aqui. Nós já vivemos muitos anos ou não, mas aqui pela nossa idade média, eu imagino aqui que a maior parte de nós já vivemos mais da metade da nossa existência atual. E nós talvez não tenhamos o mesmo tempo que nós já vivemos. Isso é preocupante? Isso traz alguma aflição? E é bom que a gente tenha essa preocupação. Eu tenho cuidado dos meus dias? Eu tenho valorizado as horas, os significados que ela tem? Não que eu tenha que fazer algo grandioso, algo espetacular todos os dias, mas eu tenho vivido intensamente essas horas que passam? Eu tenho tirado delas as lições valiosas para a minha evolução espiritual? Então nós podemos considerar que esse tempo que está passando, ele é caracterizado pelas nossas pequenas atitudes a cada momento. E vamos entender aqui no contexto desta palestra que atitudes são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Já pararam para pensar quantos pensamentos nós produzimos por dia? Se você fizer uma média por segundo, você vai perceber que a cada segundo você tem um pensamento novo. Isso é um dos atributos que nós temos como espírito. Nós pensamos continuamente. Então imagine que se você tiver um pensamento por segundo, faça as contas. Quantos pensamentos ao longo do dia você tem? 60 segundos vezes 60 minutos vezes 24 horas. Na verdade, nós produzimos mais de um pensamento por segundo. Imagine que nós somos capazes de elaborar ideias continuamente. Embora muitas vezes nós fiquemos presos a um mecanismo mental que é próprio da nossa condição espiritual, ficarmos repetindo ideias. Sabe aquele dia que você está magoado, chateado com alguém e você fica só lembrando naquilo que a pessoa fez para você e que te magoou? Você está bloqueando a sua evolução espiritual, porque você só está pensando em uma situação da sua vida. Todos os outros pensamentos harmoniosos, maravilhosos, pensamentos de saúde, pensamentos de renovação, pensamentos de prosperidade estão bloqueados na sua mente porque você fica ciclicamente repensando naquilo que alguém te fez. Aí nós não estamos criando nada novo, nós só estamos mentalmente trabalhando. E palavras? Quantas palavras nós pronunciamos diariamente? As mulheres dizem que falam muito mais do que os homens, não é? Isso é um mito, porque na verdade os homens também falam bastante. Mas cada um fala no seu momento, na sua condição. Mas também as palavras, se nós formos ver, nós estamos pronunciando-as continuamente e estamos produzindo efeitos a partir das nossas palavras, como veremos mais, logo mais, e as ações. Um caminhar, um dirigir um automóvel, pegar um objeto, entregar algo na mão de alguém, pedir algo para alguém. Em cada uma dessas situações que nós estamos agindo, nós estamos interferindo no mundo. Nós estamos criando uma rede de ligações com pessoas. Há situações tão pequenas que nós não imaginamos o alcance que elas podem ter na vida das pessoas. Então nós vamos ver estes exemplos logo mais. Para falarmos sobre o pensamento, nós vamos pegar um autor espiritual, um espírito muito importante para nós no Espiritismo, e o futuro a humanidade reconhecerá o grande valor da obra desse espírito. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ouvia as pessoas dizendo assim: ah, ninguém sabe como é a vida do lado de lá, porque ninguém voltou para contar. Eram pessoas que não conheciam toda a riqueza que o Espiritismo traz de informações sobre a vida espiritual. Eu, na minha primeira infância, ouvi muito essa frase e ela me marcou. Talvez eu já estivesse ligado à doutrina e mais tarde eu fui encontrar a resposta de que alguém se envoltou para nos falar sobre a vida espiritual. Esse alguém muito importante, o espírito André Luiz. Em várias das suas obras, nós vamos ver a importância que André Luiz atribui aos pensamentos que nós produzimos diariamente. E aí nós vamos ver que nos nossos pensamentos há um poder de criação extraordinário e um poder de influenciar as nossas vidas e as vidas alheias que nós não conseguimos muitas vezes dimensionar. Muitas vezes nos escapa o quanto nós estamos interferindo no mundo a partir do que nós pensamos. André Luiz tem várias obras incríveis, mas esta em especial, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, nos traz referência importante para entendermos o quanto os nossos pensamentos interferem no mundo e o quanto o reflexo desses pensamentos estão interferindo sobre nós. Olha só, ele disse isso lá no capítulo 12. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Esse texto muito bem elaborado, ele quer dizer o seguinte: tudo que nós pensamos vai ao encontro de alguém, sempre. Eu penso numa situação qualquer, eu estou emitindo pensamentos que não ficam fechados na minha cabeça. Eles vão ao encontro de alguém que tem pensamentos daquela natureza. E aquilo retorna para mim e me estimula a continuar pensando. Alguém aqui já lidou com viciações mentais? Não precisa dizer. Quase todos os encarnados lidam com pensamentos desequilibrados de alguma coisa, seja na área do sexo, na área das ambições materiais, seja nas disputas. Em vários setores da vida, nós criamos pensamentos que nós ficamos presos a formas muito pequenas de ver a vida, formas muito amesquinhadas, formas muito primitivas. É aquela ganância que a gente tem, às vezes, por algo. A gente nem precisa daquilo para viver e a gente fica apegado a situações, pessoas, objetos, dinheiro. Não conseguimos nos libertar. Por isso que tem inúmeros espíritos que, quando desencarnam, ficam apegados aos seus objetos pessoais. Às vezes não consegue abandonar uma casa, é aquilo que chamavam antigamente de assombração. Nada mais era do que um espírito que se viciou no desejo da posse. Então todos nós lidamos com isso. O que é isso então, esses pensamentos desequilibrados? Eles nos prendem porque outras mentes, também com seus pensamentos de possessão sobre alguma coisa, de fixação sobre alguma coisa, nos alimentam esse desejo. No setor do sexo e dos vícios, isso é o que mais acontece. Há pessoas que nunca conseguem se libertar de determinados comportamentos, porque o que ela deseja repercute no mundo espiritual. E de lá partem de espíritos desencarnados, como também de encarnados aqui, que vivem conosco aqui, pensamentos da mesma natureza. Isso cria um circuito entre nós e eles que nos alimenta. E o pior, nós estamos alimentando eles também. Estamos ligados. Então, é por isso que muitas vezes é difícil a gente vencer determinados comportamentos, vencer determinadas ideias. Ideias que a gente tem muito agarradas, muito ali arraigadas dentro de nós. Ideias que nós não conseguimos nos libertar. Por quê? Alguém está nos alimentando. E quando nós estamos emitindo essas ideias, alimentamos elas em alguém. E André Luiz conclui o seu ensinamento assim, olha... Uma conversação, essa ou aquela leitura, a contemplação de um quadro, a ideia voltada para certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho ou uma opinião, representam agentes de indução. Quer dizer, você desencadeia alguma coisa, provoca alguma coisa para acontecer. Que variam segundo a natureza que lhes é característica, com resultados tanto mais amplos quanto maior se nos faça a fixação mental ao redor deles. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Quando nós vemos um espetáculo artístico, qualquer coisa que nos apresentem, nós podemos mentalmente nos ligar a alguém a partir daquilo que nós estamos vivenciando naquele momento. Então, quando nós vamos selecionar algo para o nosso entretenimento, nós temos que ter um critério muito grande. Por quê? As emoções que eu estou emitindo naquele momento, o desejo, o sentimento, aquilo que é desperto em mim durante aquele espetáculo, está me ligando a outras pessoas daquela mesma forma. E elas estarão se ligando a mim porque elas também estarão emitindo aqueles pensamentos. Percebem por que hoje existem pessoas que são levadas, e até dizem, aquela vibração num show, não é? Que você se sente contagiar, é só por causa das luzes, do som? Não, é por causa de toda aquela vibração que está ali. Se é de alegria, se é algo positivo, se é algo que extravasa as energias boas que nós trazemos, aquilo traz um bem-estar e nós nos deixamos levar por aquilo. Então isso nos mostra... E há uma sintonia muito maior do que a dos nossos sentidos físicos. É essa ligação mental. Agora, se eu procurar algo de natureza inferior, que me desperta sensações primitivas, que nós estamos entendendo hoje, que nós temos que nos libertar delas, nós estaremos ali, na verdade, estimulando pessoas e pessoas nos estimulando. Por isso que cada pensamento na nossa evolução conta. Cada ideia que nós cultivamos, ela vai contar o tempo todo influenciando a nossa vida. Por que que nós, passados 2000 anos da mensagem de Jesus, nós não ainda temos paz no mundo? Falta de conhecimento do Evangelho, nenhum cidadão do mundo ocidental pode alegar. E no Oriente, grandes mestres vieram e trouxeram mensagens parecidas à de Jesus. Mas por que nós ainda temos violência, guerra, tanta dificuldade? É porque o homem ele ainda oscila entre cultivar bons pensamentos, pensamentos elevados, de pensamentos inferiores. A ganância, a cobiça, a indiferença, o egoísmo nos alimenta de ideias de posse sobre os outros. E por isso que nós estamos ainda, há 2000 anos, após a mensagem de Jesus, guerreando. Porque os pensamentos que nós cultivamos são dessa natureza. Hoje o mundo ele se encontra num limiar de uma transição em que nós estamos sendo checados continuamente sobre a natureza dos pensamentos que nós estamos emitindo. Nós que somos conhecedores da doutrina espírita, precisamos contribuir com pensamentos otimistas, pensamentos pacificadores, pensamentos de paz para toda a humanidade. Todos aqueles que conhecem as verdades espirituais precisam contribuir com isso. Se a gente não conseguir entender uma situação que a gente ouve falar que está se passando no mundo, pelo menos silenciemos, calemos as nossas opiniões que não estão embasadas no Evangelho, porque aí nós já estaremos detendo uma força que é muito nociva, que é muito prejudicial para o planeta, que são essas ondas de pensamentos de crítica contínua contra pessoas, organizações, instituições, que permite muitas vezes nascer o ódio no coração das pessoas. Às vezes nós não vamos levantar as mãos contra ninguém, mas estamos levantando o nosso pensamento. Daí a importância, então, de vigiarmos, porque cada pensamento nosso conta na evolução. Para falarmos sobre o poder das palavras em nossas vidas, nós vamos trazer a reflexão do sábio benfeitor Hamed no livro Renovando Atitudes, capítulo 27. Nossas palavras têm um poder muito grande, e não é apenas um poder aparentemente espiritual. Elas têm uma capacidade de indução no meio que nós vivemos muito grande. Tem uma palestra chamada O Poder das Palavras, que foi quem inspirou o livro O Poder das Palavras, que traz várias dessas reflexões. Aqui Hamed, no seu livro, ele nos traz a seguinte ideia, olha: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Vocês já pensaram que a maior parte das coisas que nós sabemos não é porque nós vivenciamos, é porque alguém nos contou? Tudo que eu sei sobre a história do Brasil não é porque eu vivi essa história, é porque alguém me contou. Me contou pelos livros, me contou na sala de aula, me conta nos telejornais. Vem da palavra dos outros. Toda a ideia que eu tenho sobre a história do nosso país vem pela palavra de outras pessoas. E quando a gente aprofunda essa compreensão, a gente vai perceber, a gente sabe muito pouco da realidade. A gente se conhece muito pouco. A gente sabe o que ouve dizer, o que o outro fala, mas o quanto nós sabemos realmente pela experiência, por termos constatado alguma coisa. Então a palavra, na nossa condição evolutiva, ela é algo gravíssimo. Por quê? Eu posso criar uma ideia falsa na mente de outras pessoas a partir do que eu falo. É isso que hoje está preocupando muito os meios de comunicação, os governos em várias partes do mundo, as chamadas fake news, porque elas também são palavras, só que não são mais apenas ditas ali oralmente num determinado momento. Elas se propagam pelas redes sociais rapidamente. São palavras que criam ideias na mente das outras pessoas e elas vão seguindo as suas vidas por essas ideias e esses conceitos. Muitas coisas que nós vamos contando permitem as pessoas criarem uma ideia da realidade que muitas vezes não é a verdadeira. Eu conheço a história de uma pessoa que ele sempre criticava o chefe dele. Ele só era capaz de falar dos defeitos do chefe. A família dessa pessoa detestava o chefe dele, porque não o conhecia. Eu que conhecia o outro lado do chefe, podia dizer, não, ele não é tão ruim assim. Tem defeitos, como todos os seres humanos, mas não é essa pessoa. Então veja, as pessoas podem criar ideias a partir do que nós estamos falando. Nós estamos construindo uma realidade a partir do que nós falamos diariamente. Nós vamos ter o reflexo disso sobre nós? Sim. A maior parte do que nós falamos cria para o outro uma ideia sobre nós. A maior parte das coisas que nós estamos dizendo diariamente está dando para as pessoas um sinal de quem nós somos. Quer ver uma coisa bem óbvia, que vocês já devem ter lido em alguma dessas postagens de Facebook, WhatsApp? Se você está falando mal de alguém para alguém, essa pessoa vai pensar que você vai falar mal dela para outra pessoa também. Não é assim? Quando alguém vem nos falar mal de alguém, a gente já pensa, opa, tem que tomar cuidado com essa pessoa, porque se está falando do fulano, pode falar de mim também. Então veja, nós construímos uma imagem perante o mundo a partir do que nós estamos falando. E as pessoas vão nos dar aquilo que nós estamos oferecendo a elas. Hamed, ele conclui o seu ensinamento assim, ó: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. nós podemos produzir doenças em nós a partir daquilo que nós afirmamos todos os dias sobre a nossa vida. A partir daquilo que nós dizemos, nós podemos entrar num estado emocional perturbador que gera um descontrole, que gera uma tensão que reflete sobre os nossos órgãos. Nós estamos o tempo todo gerando saúde, prosperidade, bem-estar, conforto, consolação, ou tudo contrário disso, a partir do que nós falamos diariamente. E ainda sobre as ações, né? Ah, não, sobre as palavras, olha. Nossas palavras são como as sementes presentes nas cipicelas do dente de leão. Vocês já viram aquela pluminha? Quando nós assopramos, ela espalha. Já viram? Aquela plantinha é o dente de leão. Aquela planta a gente encontra ela no mundo todo. Onde tiver terra e temperatura adequada e umidade, essa planta germina. Por quê? Essa planta, ao longo da evolução, ela desenvolveu uma estratégia de dispersar suas sementes a partir disso aqui, ó. Essa estrutura é uma cipsela. Quando ela se solta, ela carrega a semente que está escondida aqui dentro de um fruto seco e ela vai para qualquer lugar. Essa planta chega no mundo todo, por quê? Porque ela pode viajar sobre os oceanos, nas correntes aéreas e ir de um continente a outro. Essa planta ela é um bom exemplo para nós de que aquilo que nós falamos tem uma capacidade de repercutir muito além do que nós admitimos ou muito além do que nós concebemos. O que eu posso estar hoje falando aqui pode impactar a vida de pessoas até daqui a alguns anos. Mas não é só numa palestra que nós temos o poder de impactar a vida das pessoas. Imagine crianças que ao longo do seu desenvolvimento só receberam críticas dos seus pais. Xingamentos, censuras, acusações. Essas pessoas elas se tornarão que natureza de adulto? Pessoas confiantes, corajosas, positivas, pessoas realizadoras? Não. Elas se sentirão sempre pessoas fracassadas. A palavra dos pais na vida dos filhos tem um poder tremendo. Palavra de incentivo, de encorajamento para aquelas pessoas que convivem conosco, ela tem um alcance que a gente não sabe qual é. Um colega de profissão me disse uma vez que uma aluna dele chegou para ele e disse, né, justificando as faltas que ela tinha tido na escola, que é porque a avó havia falecido. E esse professor cumprimentou a aluna, né, dando a ela os pêsames, perguntando como ela estava, se ela precisasse de alguma coisa, poderia conversar com ele. Essa aluna, algumas semanas depois, entregou uma carta para o professor agradecendo, porque em toda a família dela, ninguém tinha percebido o quanto ela estava sofrendo pela morte da avó. Apenas um professor recebendo um aluno na sala de aula e dando a ela ali, lamentando a perda da avó, estando à disposição de ouvi-la caso ela precisasse. Então as palavras, elas podem ser aquele bálsamo, um sofrimento muito grande, uma dor muito profunda que alguém tem. E nós não imaginamos o quanto isso pode mudar o dia de uma pessoa, o quanto pode mudar a vida de uma pessoa. As palavras têm um grande poder em nossas vidas. Para falarmos sobre as nossas ações, vamos buscar na obra da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, O Ser Consciente, no capítulo 2, uma colocação que ela nos faz sobre o quanto as nossas ações, repetidas vezes praticadas, têm o poder de concretizar situações desejadas em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos mudar a nossa vida. Então ela disse assim, olha, quando alguém aspira para mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Então, se nós quisermos mudar algo da vida, nós primeiro temos que aspirar, desejar, querer. Isso é a emissão do pensamento positivo. Se aquilo realmente for positivo para nós, de acordo com os desígnios divinos, aquilo irá acontecer. Mas para acontecer mesmo, depende de algo. Não basta só querer. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Quantas coisas nós deixamos de realizar positivamente para nós, porque até chegamos nesse estágio inicial do querer, mas nós não temos os contínuos esforços. A gente não insiste em ações pequenas, constantes, frequentes, diárias, que nos levem àquele objetivo. Por exemplo, imagine um jovem que queira entrar no mercado de trabalho, deseja muito ter uma boa colocação profissional com boa remuneração, mas ele só está desejando, ele não quer os contínuos esforços de estudar, se capacitar, de se dedicar a uma formação que vai dar a ele condições para disputar com outros aquela vaga pretendida. E isso vale para tudo nas nossas vidas. Nós muitas vezes queremos muito alguma coisa, mas na hora de agir diariamente naquele alvo, nós deixamos de lado. Nós queremos, por exemplo, a paz no lar, mas nós não nos esforçamos de verdade na paz no lar. Por quê? A paz no lar, ela precisa muitas vezes de compreensão. E aí nós não queremos compreender no lar. Ela necessita de perdão. E aí nós não queremos perdoar dentro do lar. Os contínuos esforços, essa tentativa diária de a gente levantar todos os dias, de querer ser bom, de querer acertar, de fazer o nosso melhor a cada momento, mesmo que as pessoas não nos compreendam. Em algum momento, o resultado desses esforços, eles chegarão até nós. Às vezes demora muito, às vezes leva uma vida inteira, mas é porque o nosso trabalho de autoeducação era realmente longo e era necessário toda essa experiência. Então nós entendemos que hoje muitas pessoas se consideram fracassadas porque elas são pessoas que desistiram inúmeras vezes daquilo que faria o bem para elas. Por exemplo, a pessoa às vezes chega na casa espírita, ela quer a solução de um problema, ela quer a cura da obsessão, a cura da doença, mas ela não quer, por exemplo, entrar na atividade que é recomendada para ela. O estudo, o tratamento espiritual, os passes. Muitas vezes as pessoas procuram uma cura mágica, uma solução que tire o problema dela. E ela não quer, na verdade, tirar dentro de si a causa dos problemas. E isso demanda um esforço, uma dedicação contínua. Então, tudo que nós quisermos que seja realmente duradouro e sólido na vida vai depender de um esforço e de uma dedicação constante de nossa parte. E aí nós temos alguns exemplos para a gente perceber o quanto as atividades menores da vida são importantes. O quanto, somando cada uma dessas situações pequeninas da nossa experiência diária, nós vamos tecendo toda a nossa realidade existencial. O quanto nós vamos agregando e somando de experiência que faz um dia a gente chegar nesse estágio superior de vida que nós desejamos. Imagine que há situações pequeninas na vida que nos favoreceram e nós nos damos conta. Quantas vezes nós fomos beneficiados por pessoas que prestaram pequenos favores para nós. Por exemplo, imaginem quantas vezes você, quando era criança, precisou de alguém que cuidasse, que alimentasse, higienizasse, alguém que pegasse pelas mãos e conduzisse passo após passo até você aprender a andar. Você precisou da contribuição de pessoas que ensinaram a grafia do seu nome, as primeiras letras, que decifrasse a leitura. Tudo isso foi constituído de pequenas ações que foram se somando. Hoje o que nós somos é o resultado da intervenção de milhares de pessoas que passaram pelas nossas vidas, sem pensarmos ainda no mundo espiritual. Imagine quantas intervenções foram necessárias para que a gente chegasse até esse dia, até esse momento. Quantas foram as ações que foram realizadas no mundo espiritual para que a gente recebesse o auxílio que nós temos hoje. Então, nossa vida, se nós pensarmos bem mesmo, ela está tecida, constituída por inúmeras ações que partiram de outras pessoas. Aquilo que foi de bom que nós recebemos é o que nos dá segurança, conforto, bem-estar. Então a reflexão que nos cabe é essa. O que nós temos somado na vida dos outros a partir das nossas ações? Quando eu faço algo para alguém, eu faço com amor, eu faço oferecendo o meu melhor naquele momento, ainda que seja um favor pequeno, sem importância. Alguém vai num balcão e me pede, eu quero tal artigo, e eu vendo para ele. Tem inúmeras formas de eu fazer essa transação. Tem uma em que eu posso gerar simpatia, bem-estar, contentamento. Hoje eu ouvi de uma pessoa falando num comércio assim, quando eu venho aqui nesse local, eu só gosto desse vendedor me atendendo. Porque ele ouve o que eu quero, me atende corretamente, de boa vontade. Essa pessoa, ela só cumpre a obrigação diariamente dela. Mas ela é uma referência naquele lugar, porque faz bem feito. Eu conheço um profissional que ele começou numa escola como faxineiro da escola. E uma pessoa que tinha uma relação muito positiva com todos ali, uma boa vontade, uma alegria. E ele, então, foi promovido para inspetor de alunos. Reconhecer o valor dele, ele poderia, sim, cuidar dos alunos daquele trânsito entre as aulas. E tão dedicado à sua tarefa de inspetor, ele foi promovido para trabalhar na secretaria da escola. É alguém que, pelas suas ações pequenas, diárias, e não é uma pessoa perfeita, porque é como todos os outros seres humanos, mas por se dedicar com amor ao seu trabalho profissional, ele obtém reconhecimento e destaque. Isso, é bem lembrado. Ele limpava a lousa das salas e ainda deixava uma mensagem de boa tarde, bons estudos para os alunos. Isso criava uma empatia entre ele e os alunos. Um reconhecimento. O professor chega na sala e vê uma letra que se observa que não é de um professor, porque ela não está com aquele padrão, e percebe quem é que faz isso. Isso criou uma reputação positiva em torno dele. É uma pessoa de boa vontade, é uma pessoa interessada, é uma pessoa que faz com prazer o trabalho dele. Então veja, gente, nós temos inúmeros exemplos que nós poderíamos buscar na vida e cada um de nós poderia trazer de que uma boa ação, por menor que seja, ela trouxe resultado positivo. Então é isso que é o importante em nossa evolução espiritual. E os exemplos que nos influenciam? Eu observo as minhas filhas, em especial a mais nova, reproduzindo ideias, pensamentos, valores que nós cultivamos em casa. Conceitos, atitudes, é um reflexo. E querendo ou não, nós estamos refletindo as pessoas que nós convivemos. Poucas pessoas no mundo são originais. Nós somos um reflexo de muitas pessoas que nós somos identificando. Aquilo é bom, aquilo é positivo, eu quero aquilo para a minha vida. E aí nós vamos refletindo. Mas o impacto que nós temos na formação das novas gerações é tremendo. Mesmo que a gente não tenha filhos, nós estamos influenciando positivamente os mais jovens. Nós estamos interferindo diretamente na humanidade futura. Por isso que criança, a gente tem que sempre ter uma atitude positiva com elas. Tem que ter boa vontade, tem que ter interesse por aquilo que elas falam e fazem. O jovem, nós temos que ter aceitação de como eles são. Nós estamos vivendo uma epidemia de suicídio em todas as partes do mundo. São almas que têm alguma fragilidade, que precisam mais aceitação nossa, mais amor, mais acolhimento. Eles precisam confiar em nós, nós precisamos parar de falar para eles que a vida é difícil, que o mundo é difícil, que esse mundo não tem jeito, que esse país não tem jeito. Imagine você cheio de esperanças e as pessoas que mais amam você dizendo: isso aqui não tem futuro, isso aqui não vai dar em nada, esse país está condenado. Eles vão ter vontade de trabalhar? Eles vão querer fazer o melhor? Não vão. Eles vão querer estudar? Eles vão querer trabalhar? Vai ser difícil. Então nós temos que mudar esse diálogo pessimista que nós temos dentro de casa. Vamos desabafar? Vamos procurar adultos para conversar sobre os problemas. Não quer dizer que nós vamos iludi-los, falar que está tudo uma maravilha, mas vamos falar, olha, está difícil sim, mas a humanidade já venceu etapas muito mais difíceis. Nosso país já venceu fases muito piores. Nós vamos virar esse jogo e vamos ter uma sociedade no futuro bem melhor. Mas precisamos de pessoas íntegras, honestas, corajosas, capazes, íntegras, trabalhando para que tudo isso melhore. Então nós temos que mudar esse discurso. E dizer que o futuro não é que eles vão fazer, mas nós vamos ajudá-los. Deus passar uma mensagem positiva para eles. E quando nós pensamos que a difamação se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos, é aquele exemplo que eu estava falando lá. A gente pode difamar uma pessoa de tanto falar dos defeitos dela. É positivo a gente ficar falando do defeito de alguém, ficar criticando sistematicamente alguém? Nós estamos contribuindo para aquela pessoa melhorar? Não. Há situações que as pessoas às vezes passam a ter indisposição a alguém em razão de tanto que se falou mal dessa pessoa. Se a gente não puder ajudar, reconhecer o valor, a qualidade de uma pessoa, vamos fazer o silêncio. Nisso nós já estaremos dando uma contribuição para a vida do próximo extraordinária. Então não falar mal. Não dá para falar bem? Silêncio. O mal de alguém só deve ser divulgado quando aquilo que ele está fazendo prejudica a coletividade. Aí sim nós temos o direito de falar, fulano é isso. Mas fora disso, nós não podemos ficar falando das pessoas. Dentro da família, isso é um corrosivo das relações. Mãe que fala mal do pai para os filhos, pai que fala mal da mãe para os filhos, isso é desestruturar a família. Ou numa equipe de trabalho, aqueles conchavos, aqueles diálogos deprimentes que existem, grupinhos que se formam. Pera lá, todo mundo não quer a empresa sólida? Não quer a empresa lucrando para ter o seu salário, ter o seu reconhecimento? Então todos têm que se ver como parte de uma equipe e não viver nesses conflitos como existe. Nós sempre pensamos, é o outro. Mas eles também pensam assim, é o outro que somos nós. Quem está com a razão? É aquele que trabalha sempre pelo bem comum. Sempre estará com a razão aquele que não pensa apenas em si mesmo, no seu grupo mais próximo. Aquele que pensa no todo, esse é o que está com a razão sempre. E é assim que devemos, então, pensar. Deixar de lado as diferenças e nos unirmos pelas causas comuns. Por aquilo que vai trazer benefícios a todos, sempre. E o impacto que as informações dos meios de comunicação, hoje redes sociais, têm sobre a nossa vida? Elas têm um potencial perturbador tremendo. Nós temos que ter uma vigilância imensa com aquilo que nós estamos recebendo e compartilhando. Antes dessa moda de falar sobre fake news, que como hoje estão falando, já alertávamos sobre isso. O quanto os meios de comunicação eles determinam comportamentos nas massas, o quanto interferem, e as redes sociais hoje, Facebook, WhatsApp, eles estão de uma forma ou outra direcionando o comportamento das pessoas. A gente passa a ter a ideia sobre alguém a partir do que a gente ouve falar. Então nós temos que ter uma cautela, um cuidado muito grande. Tem pessoas que fazem intencionalmente a divulgação de notícias falsas. E tem pessoas que falam bobagens, mesmo que elas não sabem. Mas tudo isso está tendo um impacto na vida que vai moldando de acordo com o poder que essas influências têm sobre o grupo. Por isso que nós precisamos ter essa seletividade, esse cuidado extremo de observar o que nós estamos recebendo realmente nos serve. Aquilo que eu estou propagando, compartilhando, realmente serve? É útil alguém a gente ficar contando detalhes de uma cena chocante que nós ouvimos falar num programa de televisão que explora o sofrimento humano? É conveniente isso, não é? Esses são conteúdos que nós alimentamos a nossa mente e ela cria uma ansiedade, uma insegurança, um temor perante a vida que age num plano que é inconsciente. Nós não sabemos porque às vezes a gente sente sem muita confiança na vida, mas é porque é muita mensagem negativa que a gente recebe. É muita notícia contrária a uma ideia de uma ordem superior conduzindo a humanidade. Então nós precisamos diminuir o impacto dessas informações. Quer dizer que a gente vai fechar os olhos para aquilo que está acontecendo no mundo, mas nós vamos analisar e vamos nos aconselhar com alguém que nos faça ver algo além de apenas estarmos passando por um problema. Vamos buscar uma inspiração, uma sugestão positiva que nos ajude a sair desse medo de viver que nós temos. Porque assim nós estaremos realmente aproveitando aqui o nosso tempo de permanência. E um perdão diário, o quanto é importante nas nossas relações. De pequenas mágoas, nós vamos criando distanciamento em relação a pessoas importantes em nossas vidas. Não é assim? Os casais atravessam isso com muita frequência. Vão no dia a dia vivendo problemas, não solucionam adequadamente, e aí eles vão criando as pequenas mágoas. Isso vai criando um distanciamento, vai esfriando a relação. Às vezes, entre amigos, isso acontece com frequência. Nós precisamos nos perdoar mais e com mais frequência ao estranho, ao conhecido, às pessoas das nossas relações. Porque senão isso pode tomar uma proporção que nós nem imaginamos. De uma pequena mágoa pode surgir todo um processo de separação de pessoas que levaram muito tempo a se reencontrarem nesses caminhos da evolução. Nós não podemos perder a oportunidade de alguém que está conosco compartilhando a experiência hoje, de podermos solucionar os conflitos que nós temos com essas pessoas. Sabe lá daqui quantas reencarnações será possível estarmos juntos novamente. Imagine uma família grande, vários filhos, o casal, muitos conflitos, aí vem as noras, vem os genros, os netos, e todo aquele conflito naquela família. Quanto tempo leva para planejar reencarnações de tantas pessoas para viverem numa mesma família? Às vezes leva-se milênios até conseguir as condições para aproximar essas pessoas. Por isso que a gente sempre tem que ter a boa vontade para com todos. Porque assim, pelo menos a nossa parte a gente cumpriu. Vai ter que voltar com essas pessoas? Vai. Mas nós vamos voltar numa situação que vai nos ajudar a vencer mais rapidamente esses processos de desentendimentos que muitas vezes remontam a muitas vidas atrás. Por isso que hoje a nossa boa vontade nas relações familiares, ela deve ser mais exercitada. Perdoar mais aquilo que foi feito, aquilo que se disse, aquilo que não foi feito, para aliviar o nosso coração, aliviar nossa mente e a gente prosseguir na nossa evolução. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 15, ela deveria ter para nós um significado muito mais profundo do que a gente, às vezes, lendo rapidamente esse item, tem. Se eu amo alguém, perdoando essa pessoa, estou dando prova da minha amizade, do meu amor por essa pessoa. Se eu tenho dificuldade de amar, de perdoar alguém, é porque me falta amor em relação a essa pessoa. Então, queremos desenvolver amor? Perdoemos mais. Desculpemos mais uns aos outros. Precisamos disso diariamente. E o auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Um ato tão simples que é o Evangelho no Lar, é só se reunir, ler um trechinho do Evangelho com uma prece, comentar o Evangelho, e você pode ter Jesus no seu lar. Porque ele disse claramente que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ele estaria presente. E não é que Jesus vai estar presente apenas no plano conceitual, não, gente. Um espírito puro, um espírito crístico, uma fagulha do pensamento dele se direciona a cada mente que o invoca ou que o invoca. Quando a gente faz Evangelho no Lar, um facho de luz parte da mente do Cristo em direção ao nosso lar. Então, o Evangelho no Lar é tão singelo, é tão pequenino, mas ele tem uma grandeza extraordinária. É a paz que a gente está esperando e que, por falta de frequência, de constância, de dedicação, de valorização daquele momento, a gente não tem essa bênção no nosso lar. Coisa pequenina e que é tão importante na nossa evolução. E aí, então, nós podemos falar de algo muito pequeno, da pequena luz na escuridão, como és bendita a oração. Alguém já passou por um momento muito difícil na vida, que não tinha mais esperança nenhuma, e na oração sentiu alívio? É naquele momento da dor maior que você sente realmente que algo te responde. Que você implora a Deus o socorro, o alívio da sua dor, aquilo que te perturba muito, e você sente que algo te envolve. A oração, ela é algo simples, mas que também tem uma importância profunda na nossa vida. Cultivemos a oração tão simples, diária, e nós veremos resultados magníficos na nossa vida. E aí nós temos que lembrar a parábola do óbolo da viúva. Certa vez Jesus estava lá no templo e ele chamou os discípulos para observar como as pessoas faziam os donativos no templo. Os mais ricos colocavam joias, arcas com tesouros para ostentar a riqueza que eles tinham. Mas Jesus observou uma viúva, que é símbolo da mulher mais desprotegida no tempo de Jesus, e aparentemente até hoje está assim, é a mulher viúva. No tempo de Jesus, a mulher viúva era alguém assim, execrada, amaldiçoada na sociedade. Ninguém se importava com ela. Aquela mulher, por dever de consciência dela, ia levar duas moedinhas, que era o pouco que ela tinha para doar. E aí Jesus disse para eles assim, para os discípulos: ela é a pessoa que está doando mais do que todos aqui. Porque ela doa aquilo que ela nem tem, que é dinheiro. Ela doa o mínimo. E aí a gente pensa em tantos problemas que nós temos hoje no mundo e a gente gostaria de ajudar. E a gente pensa, ah, mas eu não posso, eu já sou tão carente, eu não tenho como ajudar. Mas aquilo que Jesus falou está valendo até nos nossos dias. Eu posso não conseguir acabar com a fome no mundo, mas se eu posso doar 1 quilo de feijão por mês para compor a cesta básica da casa, eu posso fazer isso e isso tem valor. Ou se não é a cesta básica que distribui, é outra coisa que se faz, eu posso doar aquilo que eu tenho, que é pouquinho, que somado ao pouquinho do outro, vai compor algo que vai ajudar alguém. Nós temos que valorizar mais as pequenas obras de caridade, porque elas têm um valor muito grande. O pouco que nós fizermos tem uma grandeza muito grande. E para a gente refletir sobre a grandeza desse pouco, eu trouxe uma mensagem de Meimei, que foi psicografada por Chico Xavier, e aqui ela está na voz de José Gomes, que nos fala sobre esses pequenos donativos que nós podemos fazer na vida. Vamos aguçar a nossa imaginação agora para a gente poder assimilar bem o conteúdo da mensagem. Todos ouvem, não foi? Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém recorde para todos. Quantas criaturas me ficam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, retortando-te ao rei de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Essa mensagem nos traz bem essa ideia, então, do quanto as pequenas coisas que nós podemos fazer em favor do próximo têm importância na vida. Porque elas têm uma correlação com isso que Jesus falou. Nós temos alguém que entendeu muito bem essa lição do Evangelho, que foi Madre Teresa de Calcutá. Essa frase atribuída a ela, olha: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ela tinha entendido que você deve fazer o bem, ainda que seja o mínimo. Ainda que você não possa ter uma grande obra, como ela inspirou e liderou por um tempo, e ela iniciou o trabalho dela tirando uma pessoa da rua. Foi ali que ela se deu conta que o bem se pode fazer de muitas formas. E ela então se tornou a inspiradora de uma grande legião de jovens que passaram a segui-la, que se tornou uma grande organização. E ela tem um pensamento que é muito importante nesse momento aqui da palestra para a gente refletir sobre o valor das pequenas atitudes, o quanto elas nos conectam com algo muito maior que nós nem imaginamos. Ela, nesse documentário que gravaram sobre a vida dela e sobre a filosofia dela, ela diz algo muito importante. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebem que em cada ato nosso, por menor que seja, se nós estamos fazendo aquilo como um ato de reverência à vida, como um ato de amor aos seres que compartilham conosco a evolução, se nós estamos nos ligando a Deus mentalmente naquele momento, tudo que nós fizermos, por menor que seja, se torna infinito, porque estamos em conexão com a vontade de Deus. Por isso que você dar uma boa palavra, ter uma boa ação, lutar, ou melhor, conduzir os seus pensamentos para o equilíbrio, para o bem, pensando nessa ligação que nós podemos ter com a divindade, nós estamos amplificando o nosso poder de ação de uma forma que ainda não conseguimos compreender. Porque para Deus não há medida. Aprendemos muito que para Deus nada é impossível. Mas essa ideia, ela é importante para nós nos nossos dias. Não há medida para Deus. Se eu faço algo com amor, aquilo tem uma importância tremenda na vida. Por isso que voltemos às nossas vidas e façamos tudo com muito carinho pelas pessoas que vão conviver com a gente, que vão receber aquilo que nós vamos produzir. Vamos dedicar a essas pessoas como se nós estivéssemos pensando: eu estou tocando na obra de Deus. Estou dando uma pincelada minha num grande e maravilhoso quadro que é da criação universal. Eu posso dar uma pincelada com tanto amor que eu vou dar cores vivas a esse quadro. É assim que devemos pensar as nossas ações diárias. E para nunca esquecermos a mensagem de Jesus, o mestre dos mestres, médico de nossas almas, ele nos disse algo assim: olha, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade eu vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Qualquer coisa que nós fazemos por amor às pessoas, fazer algo em nome de Jesus não é mecanicamente dizer: ó, toma em nome de Jesus, não. Nos nossos dias, fazer algo em nome de Jesus é fazer com aquele amor que ele fazia pelas pessoas. Se nós fizermos isso, não perdemos a recompensa. Não há um ato de bondade praticado que passa ignorado perante as leis do universo. Essa é a nossa mensagem para hoje, desejando que essas palavras possam repercutir positivamente, que possam trazer aí um estímulo para cada dia nós sermos melhores. Muito obrigado pela atenção de todos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para essa semana e para a nossa vida pelo infinito.